Desde que chegou ao poder em 1949, o Partido Comunista Chinês nunca enfrentou um desafio tão grande como o Movimento Pró-Democracia de 1989. Há 30 anos, uma onda de protestos começou a formar-se em abril, durou até 4 de junho. Foi o mais próximo que a China esteve de reformas políticas. Mas a resposta do partido levou a China na direção exatamente oposta. Em vez de abertura e liberalização, Pequim escolheu a repressão e o controlo totalitário. Por fim, a uma rebelião contra-revolucionária. Foi desta forma que as autoridades chinesas justificaram a intervenção militar na praça de Tiananmen. Para o resto do mundo, no entanto, o que se passou na madrugada de 4 de junho de 1989, bem no coração de Pequim, foi o massacre de Tiananmen, onde podem ter morrido mais de 10 mil pessoas. Estávamos num hotel muito próximo da Praça Tiananmen e sentíamos um ambiente muito tenso. Jorge Rangel estava em Pequim para reuniões da Comissão de Redação da Lei Básica de Macau. Preparava-se o futuro do território, que dali a 10 anos seria entregue à China. Tivemos ainda reuniões em maio, portanto já muito, muito perto do acontecimento final, que se deu no dia 4 de junho, e recomendávamos sempre que não fôssemos à praça. A praça de Tiananmen começou a ser ocupada no dia 17 de abril de 1989, dois dias depois da morte do antigo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Hu Yaobang. Era um símbolo da reforma política e da luta contra a corrupção. Mas o que começou como uma homenagem logo se transformou numa onda de protesto. Como um tsunami, as manifestações de Pequim rapidamente se espalharam. A maior demonstração de estudantes esta semana na China foi hoje. Tens of thousands of students jammed Tiananmen Square in Beijing demanding more freedom, just hours before an official ceremony to honor Hu Yaobang. He is the former Communist Party leader and reformist who is revered by the students, and when he died of natural causes a week ago, these demonstrations began. Por influência do primeiro-ministro Li Peng, a liderança comunista começa a olhar para as manifestações como obra de burgueses que trabalhavam na sombra para destruir o governo. Mas a cúpula do Partido Comunista Chinês estava dividida. Uma facção minoritária, encabeçada pelo secretário-geral Zhao Ziyang, considerava os protestos positivos e até patrióticos. Sentíamos, por um lado, um enorme entusiasmo na praça, da parte dos grupos ali instalados, ali uma diversidade de entidades, alguns ligados à universidade, diferentes universidades e outras instituições. Também havia, certamente, e sentimos isto e podemos confirmar, também havia gente de Hong Kong que estava lá a dar apoio, mas o ambiente era, por um lado, de grande entusiasmo, mas era um ambiente tenso, sentia-se que alguma coisa estava para acontecer. Estávamos à espera de uma intervenção, não se sabia ainda como é que ia acontecer. As próprias autoridades, era a percepção nossa, que também ainda estavam a ver que tipo de intervenção podiam fazer. Já com o mundo atento ao que se passava na China, aproximava-se a visita histórica a Pequim do secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, mas as autoridades chinesas são forçadas a cancelar o plano de receber Mikhail Gorbachev na praça de Tiananmen no dia 15 de maio. Cinco dias depois, pela primeira vez, o Exército de Libertação Popular é chamado a marchar sobre Pequim. Mas nas ruas da capital, os soldados são parados pela população. O exército recua. O ambiente é de triunfo. As manifestações alastram-se a toda a China. Macau não é exceção. Um dos dinamizadores dos protestos aqui no território, Hung Kok-chong, recorda que naquele 20 de maio de 1989 parecia que nada iria parar a marcha do progresso iniciada pelos estudantes. Era dia de tufão em Macau, número 9. Mesmo assim, muitas pessoas foram ao protesto. Depois disso, organizámos mais e mais protestos. Os chineses em todo o mundo estavam atentos. Houve protestos em muitas cidades, Hong Kong e outras. Já não eram apenas estudantes que estavam ao lado das manifestações de Pequim. Houve aquela espontaneidade de grupos de estudantes da universidade, tomaram a liderança, fazer manifestações. Mas também associações locais o fizeram. É curioso reparar nisto. Várias associações próximas da República da China envolveram-se em manifestações. Num tempo em que a questão da liderança chinesa era um ponto de interrogação. Portanto, depois tudo o que aconteceu, ou tudo o que estava a acontecer, antes do 4 de junho, as pessoas não tinham certeza do desfecho. O desfecho não só da forma como tudo aquilo acabou, mas qual seria o desfecho político real dentro da China. Também os chamados tradicionais se juntavam à onda de solidariedade para com os estudantes em Pequim. Aman Kei, presidente da poderosa Associação Comercial de Macau, apela às autoridades chinesas para dialogarem com os estudantes. Edmund Ho, presidente da Associação de Bancos e futuro chefe do executivo, ou Stanley Ou, rei dos casinos, todos expressaram publicamente apoio aos estudantes. Em Macau, as pessoas viravam-se contra os símbolos do regime. Como o jornal O Mundo, historicamente ligado ao Partido Comunista Chinês. No protesto à porta do diário, O Mundo foi acusado por vários residentes de não representar Macau e de envergonhar o território. O responsável pelo jornal acabou mesmo por se ver forçado a gritar as palavras de ordem do momento. Abaixo, Deng Xiaoping. Abaixo, Li Peng. Almost all the Chinese societies. Quase toda a sociedade chinesa, a sociedade tradicional, todos esperavam que o governo chinês protegesse os estudantes, mas houve uma desilusão. Dois de junho, 47 dias depois do início dos protestos, a liderança chinesa toma a decisão de acabar com o que classifica de rebelião contra-revolucionária e manda desocupar a praça de Tiananmen. 3 de junho, 10:30 da noite. O Exército de Libertação começa a abrir fogo sobre a população desarmada que tinha saído à rua. À 1 da manhã do dia 4, os militares chegam à praça de Tiananmen. In China, the will of the people has been thwarted by the will of the people's government. It was late at night in Beijing when a divided leadership of the Communist Party finally decided it had had enough. Os prominentes de Pequim neste congresso de domingo referem que os soldados do Exército Popular continuam a disparar contra a população. A chacina, como comentam os jornalistas que ainda fazem chegar o serviço para o exterior, decorre nas principais artérias que dão acesso à Praça Tiananmen, o coração de Pequim. A praça está cercada pelas forças do Exército, mas segundo o relato telefónico ao telejornal, ainda se ouvem tiros e explosões, bem como se vêem chamas. Na avenida Xiangman, as armas fazem-se ouvir e de cada vez, diz o correspondente da Commercial Radio de Hong Kong, tombam 40 pessoas, muitas delas mortalmente feridas. O governo chinês nunca pediu desculpas pelo que aconteceu na madrugada de 4 de junho de 1989 na praça de Tiananmen. Documentos britânicos, desclassificados em 2017, citam um membro do Conselho de Estado chinês, não identificado, a dizer que pelo menos 10 mil civis morreram no massacre de Tiananmen. Mas o que realmente aconteceu, quem morreu e quem desapareceu no sistema prisional chinês, continua até hoje a ser tratado como segredo de Estado. 4 de junho de 1989 é uma data proibida. Os jovens de hoje não conseguem informação sobre o 4 de junho, a não ser que vão estudar para Hong Kong ou para o estrangeiro. A censura é tão forte na China que atualmente ninguém tem acesso à informação sobre o 4 de junho. Patrick Poon é um investigador sobre a China na Amnistia Internacional. A partir de Hong Kong, é um observador atento da situação dos direitos humanos na República Popular, onde tem notado uma degradação generalizada. Na China, há um antes e um depois de Xi Jinping, agora presidente sem limite de mandatos. His predecessors, they were not as strict as him in really. Os que o antecederam não eram tão firmes em impor políticas. Nos últimos anos temos visto mais leis sobre segurança nacional. Diria que desde que Xi Jinping chegou ao poder, tudo ficou subitamente mais repressivo do que antes. Patrick Poon diz que a censura está a funcionar na China. As mentes não estão todas controladas, mas o retrato geral que fica é o de um país entre o esquecido e o distraído. Parece-me triste que atualmente na China as pessoas se concentrem principalmente em fazer dinheiro. Em público é quase impossível alguém falar do 4 de junho. No passado, alguns professores podiam discutir o tema com os alunos nas escolas, nas aulas, nos encontros privados. Temo que esse já não seja o caso. O ambiente é muito intenso e as pessoas têm sido distraídas por outros temas, como os económicos. Em 1989, por causa de Tiananmen, a China foi vítima de sanções que tiveram grande impacto económico. Hoje, a situação é muito diferente. 30 anos depois, a China é uma superpotência. Os vastos recursos servem também para construir um aparato tecnológico, securitário e de vigilância, como nunca houve. The government have been doing a lot of different approach to try to control the information in China. O governo tem tentado de diferentes formas controlar a informação na China. No entanto, todos os anos as pessoas continuam a fazer publicações sobre o 4 de junho. Por que é que não estão assustadas? Isso levou-me a criar este projeto em que recolho publicações censuradas. King Hua, professor da Universidade de Hong Kong, lidera o projeto AbleScope. No passado dia 15 de abril, foi revelada uma base de dados com imagens de 1.256 mensagens publicadas entre 2012 e 2018 numa das redes sociais chinesas mais populares, Weibo, com 400 milhões de utilizadores. The people know if they just post June 4th, they will definitely get censored. As pessoas sabem que basta escreverem 4 de junho para a mensagem ser censurada. Então, tentam encontrar outras formas de publicar. Por exemplo, há uns anos escreveram 8 vezes 8, que significa 64, ou seja, 4 de junho. Outro exemplo, escreveram 45 de maio, que significa o quarto dia depois do fim de maio, que é 4 de junho. Utilizam estas e muitas outras formas de contornar o sistema. Claro que estas expressões já são conhecidas no sistema, mas é um jogo de gato e do rato. You are right. They're cat and mouse game. They are trying different ways to circumvent the system. Neste jogo de vale tudo, quem persegue é quem vai à frente. O professor King Hua diz que a censura funciona. Isso tem o efeito de moldar o pensamento. I think definitely it is working, but it's not perfect. Julgo que funciona. Não é perfeita, mas é um silenciamento massivo. As gerações mais novas têm muita dificuldade em ter acesso a informações, ficando menos expostas a diferentes opiniões. Mas talvez o maior problema seja o facto de o sistema educativo desencorajar o pensamento crítico. A República Popular da Amnésia é o título de um livro sobre como na China tem sido apagada a memória coletiva do massacre de Tiananmen. A obra conta que apenas 15 numa centena de jovens entrevistados foram capazes de reconhecer a icónica foto do homem que se pôs à frente dos tanques do exército na praça de Tiananmen. Luísa Lim é a autora deste livro, publicado em 2015. Antiga correspondente da BBC e da Rádio Pública Americana em Pequim, a académica da Universidade de Melbourne estudou agora como também os jornalistas estrangeiros na China são alvo da censura. Ni hao. Show me your passport. Here's my passport. were being stopped across the road from Tiananmen Square at the moment by that white standard. As if on cue, and I assure you this is no setup, just seconds before you came to us, the police arrived. I should explain we're on a public street. We're exactly 2 miles away from Tiananmen Square, and yet the police are here. They wouldn't be on any normal day. We've every right to be here on this street to report, and on any other day they wouldn't stop. No início deste ano, Luísa Lima entrevistou 60 atuais e antigos correspondentes na capital chinesa sobre a cobertura que fazem dos aniversários do massacre de Tiananmen. The results were quite striking. So 75% of those who did anniversary coverage. Os resultados são impressionantes. 75% dos que cobriram o aniversário foram alvo de diferentes tipos de repressão. 60% tiveram limitação do acesso à praça de Tiananmen. 56% tiveram acesso limitado a fontes. E um quinto teve fontes detidas ou perseguidas. Quase 20% foram eles próprios detidos ou perseguidos. Um quinto recebeu queixas ou avisos sobre o trabalho que fizeram. Para Luísa Lima, há uma vasta campanha de interferência por parte das autoridades, com efeitos bem visíveis. Tem um grande impacto porque limita o tipo de histórias que podem contar. E mesmo que consigam histórias sobre Tiananmen, é menos provável que os editores peçam essas histórias se não tiverem ninguém para entrevistar. Através desta intimidação, as autoridades chinesas estão realmente a restringir a cobertura do aniversário. De ano para ano, a repressão tem aumentado. Ser jornalista na China é cada vez mais difícil. Definitely, if you look at the Foreign Correspondents Club of China report that came out in January. Sem dúvida, se virmos os resultados de um estudo recente do Clube de Correspondentes Estrangeiros, 55% dos inquiridos dizem que tem piorado de ano para ano. As interferências estão a aumentar. Há retaliações contra os chineses que ajudam os jornalistas estrangeiros, proibições de idas a Xinjiang. Os números mostram também que Tiananmen continua a ser um dos temas mais sensíveis. Mas não é apenas o jornalismo feito na China que é alvo de repressão. O braço de Pequim é cada vez mais longo. Pode ver-se o alcance através da ação dos embaixadores chineses que vão bem além das normais atribuições de embaixadores. Para diplomatas, são extremamente agressivos. Cédric Alviani é o diretor regional da Ásia Oriental dos Repórteres Sem Fronteiras. Em março deste ano, a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos dos Jornalistas publicou um relatório em que investiga a estratégia de Pequim controlar a informação além das fronteiras da China. Nowadays, the Chinese authorities are trying to export their very model of control of information, their very model of censorship, and that's actually what we can see as a trend. As autoridades chinesas tentam exportar o modelo de controlo da informação e de censura. É a tendência que observamos, sobretudo na sequência da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. As autoridades chinesas estão ativas a formar jornalistas de países em desenvolvimento, a disponibilizar o modelo de regulação da internet a países autoritários. Estão ativamente a apoiar estes regimes a usarem os mesmos métodos e técnicas de censura da internet. Use the same methods. They are providing the technical tools to allow the internet censorship. Cédric Alviani diz que os alvos da China não são apenas os países menos desenvolvidos. The old democracies are not immune to the Chinese influence. As democracias mais antigas não são imunes à influência chinesa. Em primeiro, há uma grande tendência de negócios. Muitos políticos das democracias apoiam incondicionalmente a China porque esperam benefícios desse apoio. Em segundo, a linguagem chinesa vai entrando lentamente no debate global. Por exemplo, a ideia de que a vigilância de vídeo é legítima e que se as pessoas não têm nada a esconder, não devem ter medo de ser monitorizadas. The idea that if people have nothing to hide, they shouldn't be afraid of being monitored. Para os repórteres sem fronteiras, a China é hoje uma ameaça à liberdade de imprensa em todo o mundo. What is at stake nowadays is not only the way it would be reported on China all around the world. O que está em causa não é apenas a forma como é feita a cobertura jornalística da China. Está em causa a própria noção de jornalismo livre, algo que pode desaparecer nas próximas décadas. Se as democracias não reagirem e protegerem o jornalismo, há o risco de a maioria dos países adotar um sistema próximo do chinês, em que o jornalismo é substituído pela propaganda de Estado. Would adopt a system that would be close to the Chinese system, in which journalism would be replaced by state propaganda. Nos últimos 30 anos, a posição do governo chinês em relação a Tiananmen não sofreu qualquer desvio. Mas neste período o país mudou como nenhum outro na história do mundo. O atraso e a pobreza de 1989 são coisa do passado. A China é hoje a segunda maior economia e o país onde se fazem mais novos milionários. Hong Kong-chong, economista, alerta, no entanto, que estão a desaparecer os fatores do sucesso chinês. Sobretudo, a força de trabalho a envelhecer. The new leaders, they only use the economic development result as a package to legitimize. Para legitimarem o poder, os líderes do governo central apenas usam o desenvolvimento económico. Querem proibir qualquer liberdade, a participação coletiva da população. Escolhem que informação é que as pessoas podem aceder. Por isso, eu acho que há muitos perigos para a China no futuro. Os recursos humanos estão em queda, mas continuam a usar a riqueza e o poder como legitimação. É o maior perigo do futuro. Still use the rich and power to package themselves. It is the most important danger for future. Trinta anos depois, as maiores vítimas talvez sejam as chamadas mães de Tiananmen, o grupo de familiares dos que morreram ou simplesmente desapareceram no dia 4 de junho de 1989. Até hoje, insistem em pedir explicações ao governo chinês sobre o que aconteceu. Many of them are aging, but they do find others to follow their work. Muitas são já muito velhas, mas têm conseguido com que outros continuem o trabalho e ainda representem as vozes das vítimas. Temos de continuar a pressionar o governo chinês a dar uma resposta. Tenho a certeza de que mesmo depois destas mães de Tiananmen morrerem, as pessoas vão continuar a pedir responsabilização. Os parentes, os filhos, vão continuar a fazer este trabalho. Estou certo de que não será como o governo chinês espera, que depois de morrerem, ninguém mais pede responsabilização. Patrick Poon é um ativista de direitos humanos muito por influência do que aconteceu há 30 anos. Na altura tinha 12, lembra-se bem. Patrick diz que faz parte de uma geração que ainda tem sentimentos fortes sobre o que aconteceu em 1989. O mesmo não se passa com muitos dos jovens de hoje em Hong Kong. Mas este investigador da Amnistia Internacional lembra que a história tem lições para ensinar e avisa: quando se perde a memória, está-se condenado a repetir o passado. What happened at that time can actually happen in Hong Kong. O que aconteceu na altura pode acontecer em Hong Kong se não fizermos nada para avisar as pessoas sobre um regime autoritário. O que puderam fazer em Pequim e noutras cidades da China há 30 anos pode realmente acontecer em Hong Kong se não alertarmos as pessoas sobre os riscos e os perigos. Esta reportagem teve edição e realização de Hugo Pinto.